Sabrina. Hoje eu vou beber, hoje eu vou endoidar. É o Tobias. Vou amanhecer, ver o dia clarear. Pode vir, pode vir, pode vir. Hoje eu vou beber, hoje eu vou endoidar. Vou amanhecer, ver o dia clarear. Tô cansado de trabalhar, quero desestressar. Um pouco de rock doido não faz mal a ninguém. Eu quero curtição, avisa que hoje tem. Tem, tem, tem. Avisa que hoje avisa tem. Avisa lá, DJ, avisa que hoje tem. Hoje eu vou gastar minhas notas de 100. Avisa lá, DJ, avisa que hoje tem. Hoje eu vou gastar minhas notas de 100. Vou endoidar com farrião. Hoje tem, tem, tem, tem. Avisa que hoje avisa tem. Avisa lá, DJ, avisa que hoje tem. Hoje eu vou gastar minhas notas de 100. Avisa lá, DJ, avisa que hoje tem. Hoje eu vou gastar minhas notas de 100.